DJ Tony. Vai segurando. Desse jeito. E aí, Bin Laden? O salve foi mandado, firmão, tá salvado. Das 12 em ponto é tudo parado. Guerrilheiro leal, cumpriu a missão. Foi a cena do louco, beijão no coração. Um oitão, uma PT e várias facas à disposição. É mato, não falta pra rapa. Eu tomo 9, seu 8. O 7 tá tomado. O pavilhão 2 já foi enquadrado. A sirene gritou, não parava de gritar. Tinha uma pá de chapéu. Que será? Que será? Muita calma nessa hora, eu assumo a autoria. É tudo em prol da gente, só melhoria. Barricada de madeira pra inibir o choque. Fogo no colchão, demorou, foi o toque. Bin Laden não é trote, aqui não é lock. Aguentamos as 11, pegamos o toque. A muralha tá forrada de cachorro e gambé. E o mosquito de ferro, mira laser e tripé. E Josué, melhor recuar. Mas palavra é palavra, já não dá pra voltar. Mó frio na barriga, o clima tá tenso. Muitas idas em jogo, nem sei o que eu penso. O piloto da nave, com a certeza no olhar, que zica é desse jeito, morrer ou matar. Irmãozão, tem uma pá de visita. Criança e idoso, só gente sofrida. Se o choque embicar, cê já sabe o que vem. Os primeiros morrer, vão ser os reféns. Nem quero saber, que é funça exemplar. Que é pai de família e tem filho pra cuidar. Assim assim eu sou o crime, não tô de brincadeira. E cena Al-Qaeda, versão brasileira. DJ Tony, DJ. DJ Tony.